Zona 961, no autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolagem da Pistuna Zé, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume, Open November 857, Moço. Transponder 5013, controle 120, decimal 8. Zona 961, correto, reporte pronto, pushback. Chamarei e estabilizar o localizador 2775. Estação autorizado Lua Salvador, chamei no ideal de sul. Na 225, adicionei identificação, chamei no ponto ideal de descida, vou em Salvador. A gente vou em Salvador, aguarde vetoração para o final do LS, na 225. 35 tem como incrementar na velocidade de cruzeiro? Como incrementar a sua velocidade de cruzeiro? O azul 2775 estabilizado, localizador visual. Azul 2775, completa aproximação em LS, chama 2-18-95. 18-95, bom dia. Toro Salvador, bom dia, o azul 2775. Tá uma milha do externo. Visual. Azul 2775, um dia de pouso 0, vento 120 graus, 099, ajuste na 0 no 775. O gol no 961, de grupo Chibet, me pode preocupar. Quanto é o 040-625? 040-625. Apenas confirmando, azul 2775, na curta final, com o trebaixado travado. Já autorizado o pouso, pistão na 0, vento de 120 graus, 099, azul 2775. Azul 2775, solo ao 15, libere primeira direita. Taxi via Alfa, quilo 43, capitão sinalizador. Primeira direita, Alfa, quilo 43, capitão sinalizador, na sua disposição. 2775. 1961, confirme por gentileza o POB? 4-6 a bordo. Gente, livre táxi. Via parte 1 no Índia, ponto espera a torre 118 decimal 95, ajuste 1093. Sim, que informar o controle quando necessárias as reduções. E agora de vetores para a final do LS, X-Ray. C3, se a identificação desse mantém o nível 050, chegada marinha. Só se mantém 259. 59 foi 3. Salvador, bom dia, Golfo 865, sua identificação desse mantém 060, chegada bom. Controle, Sonar 6225. Copiado. Pesado, boa noite, né? Minha 225, início de vetoração para a final do LS X-Ray. Correr à direita para o 260, o limite serão 20 milhas na proa. Direita 260, limite... Como 961, decolou ao 21, controle 120, decimal 8. 308, 961. Semelha 25, desça para 2, meu pés, altímetro salvador 1013, aguarde por novos e vetores. Repositivo, Semelha 625, 21 pés, 1003, aguarda vetores. Controle, bom dia, voo 961, passa 2.200 pés. 961 no contato radar de decolagem, submantém o nível de voo 360, posso cruzar 2.000 pés, voo Leda. Sobre 360, após 2.000, Leda, voo 961. Rio 5973, redução para 2209. PD5 esquerda pro A220, aguarde o último retorno. O limite será o localizador. Esquerda 220, limitado pelo LOC, aguarde o último retorno, sinal em A220. Pode descer 1700, com referência? Pra 2000, aguarde o retorno final pro localizador, PD5. Correto, desça para 3.003, última trem Salvador, 1.013, 1.593. PD25 agora para interceptar o curso do localizador esquerda 150, chame estabilizado. Localizador LS 2190. 5 compete aproximação em LS, chama a torre Salvador em 1-8, se mal não se compete. Torre Salvador, bom dia, chama a 6225, estabilizado no localizador do LS 2190. Vou chamar a 6225, tráfego ajustado. Autorizado por pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 099, o ajuste 1-0, 1-3. Ok, livre pouso, ajustado 1-0, 1-3, 1-3. 1-3, reduza para 1-7-0-9, desça para 2-3, ou... Salvador 1-0, 1-3, LS Rei para 1-0, chama estabilizado no localizador. Salvador, boa noite. 10, último trem Salvador, 903, agora final do Electric Free. Desça para 2003, último trem Salvador, 903, aguarde a final do ILS X-Ray. Estabilizado aqui o 5973. 5973, complete a aproximação ILS, China 2, Salvador, 118, decimal 95. 759. Identificação, desse mantém o 040, chegada bom. Controle voo 961. A sua escuta. Meu centro Recife, frequências 251, alternativo 33, decimal 25. 251, 3325, voo 961. ILS, chama estabilizado, um localizador. Puxinã 6225, solo 29, liberte primeira direita, taxi alfa, reporte antes da Juliette. Vai liberar direita, taxi alfa, reporte antes da Juliette, né? Boa no 759. Rio 5973, livre pouso, pistão na zero, vento 1, nona 0 graus, 099. Livre pouso, nona 0, 5973. Falador, Brasil, 1093, informação eco, passando 250 para 200. Nona 063, 1093, identificação, décimo até 190, 190, chegada bom, redução para 239. 2309-2, autoriza livrar 239-2? Afirmo, descendo para 190, redução para 230. 2309-2, 759, tem como incrementar na descida, na velocidade indicada? Afirmo, qual é a velocidade recomendada? Como voar, navegar acima de 250 nós? Controle Salvador, 09972. Que? 09972, não está conseguindo contato com o Recife. Na próxima ponte de áudio de Recife, o senhor poderia coordenar pra gente? Um minuto agora. Tente contato em 251, alternando 3325. Vamos coordenar a sua descida. Caso negativo, contato, retorna a frequência do controle. 2-5-1-3-3-2-5, obrigado. Rio 5973, solo ao 31, Activia Alfa, Kilo, Patch 3. Alfa, Kilo, para o Patch 3, 5973. 3. E se mantenha o 150, autorizado 150. Eu vou seguir tráfego da companhia frente 8 milhas, 173, Série de Santos. No 093, copiou o controle? 8865, complete a aproximação LS, China Torre Salvador em 18, decimal 95. Bom, 865, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 089. Zero 093, autorizado a descida para o 050. 050, para o Gol 093. Gol 965, follow 36, libere primeira direita, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Primeira direita, via Alfa, reporte antes da Juliette, gol 965. Superá-lo na aproximação ao Salvador. Atingir até um 12-20. Zero 9972. Prossiga para o Cileral. Ao atingir, mantenha o 220, tráfego agora 10 horas, 9 milhas, rumo convergente, mantendo 210, equipamento ao Papa Alfa e Antiuno. Irá superá-lo na aproximação, Salvador. Mantendo 220, Cileral, lá o 972. Cileral 9972, curva direita para o 080, seu cruzou o 220, como havia sido instruído manter. Direita 0, confirma pro 080. Correto. Direita 080, federal. Salvador, é o Bravo Tocando, autoriza o guarda presente, sabe? Aguarde, Bravo Tocando. Aguarde. Do 4040 Procópio. Procópio, do 4040 autorizado com fins via Anfazilu 21, nível 340. Decola da pista no zero, curva direita, saída árvore, transmissão LF. Transponda 5024, controle Salvador 120, decimal 8. Controle autorizado, curva do Anfazilu 21, nível 340, da curva da pista no zero, curva direita, curva saída árvore, transmissão LF. Confirmando após decolagem, curva direita, 2440. Confirmando após decolagem, curva direita, 2440. Correto, chama para pistar acionamento. Preparei de curva. Perão 972, nessa comunicação, vem na ProDTAP. Guarda de TAP, não, Mercedes, 972. Obrigado, Mercedes, abraço, Tortando, Bônus 759 vai atingir o 040. Correto. Se mantém a 2 mil pés, altimetria Salvador, 1013, livre leve. X-ray para 10, chama estabilizado. Bônus 759. Vai para 2 mil pés, 0013, autorizado X-ray da 10, vai chamar estabilizado. Bônus 759. Para o Vitor Sango, voa ITAP. ITAP, para o para 3 mil pés, ajustada no 013, ou no 093. Reduzido para 909. Reduziu 90, descendo 3.000 com 1.013, bom, 0013 autorizado? Sim. Para 2 mil pés, outros metros no 013, igual no 093. Agora é sinal de LF. Apostelos autorizado, descendo 2013, igual no 093. 0972, inicia redução para 250 nós. 209-09972. 759, estabilizado. 759, complete a aproximação LS, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 099-792, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, curva agora esquerda pro 025, limite será o localizador. Esquerda pro 025, limite localizador será o 9972. 0, vento 110 graus, 9 nós. Teve pouso na 10759. Bono 093, livre LS, e para o 10, chama estabilizado no localizador. Atualizado para o segmento, repórter estabilizado, bom, 093. Azul 4040, autorizado, reporte pronto-taque. Repassar o pronto-taque, 4040, obrigado. Tá 3153, pronto-cota? Afirmativo, tá pronto da cota, tá 3153. Tá 3153, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolagem da pistola 0, primeira curva direita, saída da Elni e da Irune, Doppler November 857, Moço. Transponder 5026, o controle em 120.8. Ativo, estamos autorizados para o Galeão, nível 360, a rota do plano de voo. Decolada 10 com curva direita, Sael, Leda, Irume. Doppler November 857, aciona 5026, o controle 208, 3153. Tá 3153, correto cotejamento. Reporte pronto, pushback. Reporte. 3 milhas com 149 ground speed. Isso para 3 mil pés ajustado no 093. 09972. Isso para 3 mil no 093, será. Utilizou o gol 093. Completa aproximação LS, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 18, 9, bom, 093. 18, 9, 5. 0950. Oi, Salvador, bom dia, com 093, estabilizado. Como é que foi, então, 0? Estou no 093, continua a aproximação, número 2 para pouso. Time entrou no 013. A 093, você escuta. Dá 1909. Vou ir pro 070, limite serão 5 milhas na proa. Reduzido para 190, proa 070, será o 9972. Passa 2 para o localizador, direita 130, chama estabilizado, desça para 2 mil pés. Para 2 mil pés, direita 130, repatriar estabilizado, será o 9972. Próxima direita, solo, 1211. Direita, solo, segundo, 2179. Correção, 219. 219. Bruno 759, taxi via Alfa, reporte centro da Juliette. Taxi via Alfa, vai ficar no 759. Para o táxi, azul 4040, com POB de 88, a autonomia de 3 horas e 40 minutos, alterna Ribeirão Preto. Quatro zero, livre para a Índia, ponto de espera da 1 0 Torre, 1 1 8, decimal 95, ajuste em 1 0 no terreno. Assim então, pela Índia, ponto de espera, a gente chama a Está 3153, livre o pushback, reporte pronto, tá? Reporte de ataque, 295, bom dia. Ingresso Juliette, portão 09. Juliette, portão 09. Cadê o braço aí, tá? 972, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, no 09. Autorizado pouso para o Sideral 972. Salvador, muito pontinho, azul 4040, posto perto do 0 pronto, visual com o Sideral. 4040, mantenha o ponto esperto. Ponto esperto, azul 4040. Antes da Juliette, bom, 093. 093, aguarde antes da Juliette, previsto é o 04. Aguarde antes da Juliette, bom, 093. Dito para 3 mil pés, último trem Salvador no 093, aguarde a final do Ilhé. 9 Bravo Tertano. Salve Tertano, completa a aproximação de S, chamativo Salvador 1. 18, 9, 5, obrigado. Torre, bom dia, Papá Romeu Bravo Tertano, estabilizado, papai. Papá Romeu Bravo Tertano, pouso na 1-0 ou 9-7? Pouso na 7. 1-7, sim, chama para o cancelamento Bravo Tertano. Pode cancelamento agora da presença. Bravo Tatango, cancelado agora ao 5-3. Autorizado, base pela direita da 1-7, curvando à esquerda. Reporte de base para final. Altímetro no 0 no 3. 1-0 no 3, reporte a base para final, Bravo Tatango. Sideral, 9972, sala 5-3, 1-2-1-9. General 9972, passe via Alfa, Confirmado 970 a sua notificação, desse mantendo 050, chegada à Maren. Será 9970? Zero cinco zero, descida, até a identificação, autorizado a chegar a mais. 050, autorizado a mais, vamos precisar de mais, tá, que voltou, né? Tá. Zero 9970, aguarde. Tá aguardando. É 570, desça para 2.000 pés, liga LS, chama estabilizado no localizador. 2.000, reportagem estabilizado. Hora 208, azul 4040. Obrigado, senhor, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4040. Azul 4040, contato um retorno de decolagem, tudo mantém ao nível de voo 340, saída árvore. Saída água, sobe para 340, azul 4040. Passo para final, baixada travada no 7, obtenção. Dave Tantango, autorizado pouso pistão no 7, vento no 30 graus, 9 9. Pouso autorizado no 7, obtenção. Salvador, 3153 para o táxi, temos 103 a bordo, Altana Campinas, 325 Campinas, confirme o meu, tá 3153. 103. Ele tá aqui ainda, ponto de espera da 10 torre, 118 decimal 95, ajuste 104. 514 agora, no ponto de espera chama a torre, 1895, com 3, 153. Bom dia, o 3153, no ponto espera da 10 pronto. 3153, autorizado. Alinha decolar, pistão 10, vento 130 graus, 8 nós. Alinha decolar, 10, 3153. Alma Bravo Tatango, solo 56, vai para a bata? Track autorizado, repórter livrando a pista. Rápida 6570 no localizador. 70 completa de aproximação LS. Chama a torre 1895, clariza 2. 1895 a torre, e agora como recebe? Agora sim, grato. Torre, bom dia, rápida 6570 estabilizado, Yankee 1, Trader 10. Alistair Cargo 6570, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0, no 3. Aguardando pista livre, 6570. Espera 9970, voe Itap. Itap, 9970. Salvador Azul 4040, passou 110, 110, só poderia coordenar para rua de Tosop, Tosop para o Azul 4040? Pode. Obrigado. Chame o Recife em 288, alternativa 260 e coordene diretamente com o mesmo. 288-260, azul 4040. Obrigado, senhor. Bom dia. Pouso autorizado no 065-70. 6 pés da contato radar na decolagem, submantenha o 360, posso cruzar 2.000 pés, 2 lendas. 2.000 lendas, só 360, só 3153. Para 9970, desça para 2000 pés, o time entra em Salvador 03, ele vai ler 7310, chame estabilizado no localizador. Absa Cargo 6570, solo 0900. Espere direita na Golf, chame solo em 1219. Alfa, quilo 43, fica atento ao finalizador. Alfa, quilo 43, está atento ao finalizador, 6570. Thank you. A partir dessa frequência.